Olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista. Rock é doido, tu sabe como é, né? Aqui o rock é doido, tu sabe como é, né? Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher. Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher. Pra levar tua mulher, pra levar tua mulher. Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher. Aqui é o DJ Alexander, porra! Olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista, olha os pitbull na pista. Resposta. Aqui o rock é doido, tu sabe como é, né? Aqui o rock é doido, tu sabe como é, né? Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher. Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher. Pra levar tua mulher, pra levar tua mulher. Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher.